covarde não escuta, meus dias são de luta. Aí seu poderoso, seu político, filho da puta. Além manda eu te ter respeito, também manda você defender meu direito. Você encostou a constituição, aderiu à corrupção, subtraiu minha condição, consequência, virei ladrão. Ha. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Preste atenção, já começou o arrastão. Não é mais revolução, é evolução. O soldado agora é ladrão, não tem tanque nem canhão. Tem rap, tem palavrão. O otário engravatado é o adversário. O palhaço fardado está desarmado. Por bem ninguém dá. Compartilhar, não sabem conjugar. Meter o cano é a solução. Não é mais pela joia, é pelo pão. O tempo está do lado tá trocado. O acomodado será acordado, o adversário já foi avisado. Houve pedra na cara, só foi recado. Não vou mais acreditar que isso aqui vai melhorar. O povo todo tá rezando pra mudar. Toda vez que muda, só faz piorar. O segredo não está na reza, o defeito está na terra. Enquanto houver fome, haverá guerra. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Não acredito em Deus que nunca fez o bem. Não acredito no capeta que nunca fez o mal. Dentro de cada homem tem um lado bom. O sofrimento é que ele rouba esse dom. Dentro de cada homem também tem um lado mal. Não tem raciocínio que suporte a diferença social. Seu político cuzão, que só dá de bonzinho na frente da televisão. Vem comer do que eu como, dormir com a cabeça no chão. Vem gozar do frio e da escuridão. Vem ser esperto ao lado do cão. Engravatado, traidor, vem sentindo a minha dor. Todo veneno puro. O jogo agora é de horror. Você pensa que meu lugar é atrás do muro. Não tem fortaleza que te faça seguro. Já sofri pra caralho, sei que nada fiz por merecer. Não quero seu lugar, nem quero ser você. Prefiro matar e morrer a seguir seu proceder. Tudo na vida tem limite, filho da puta, você não vê. Hoje estou por baixo, amanhã será você. Pois é, pode acreditar. Tô cansado de apanhar. Juro não vou esquecer, na hora de votar. Não vou mais subtrair o meu, pra aumentar o seu. Não sou mais honesto, nesse mundo desperto. Se você pensa que está seguro, então ande no escuro. Toda questão tem duração, todo teto tem seu chão. Todo amor tem decepção, toda bala a sua direção. O tempo é o senhor da razão, político não tem coração. Melhor não esquecer disso, na hora da eleição. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua. Quando minha ideia não bater com a sua, liga não. Vai tomar no cu, vai tomar na rua.